yo Deixa viver, deixa estar. O dia tá chegando e não tardará a ver a pose do ladrão. Eu quero ver se é isso mesmo. Se diante do Supremo não entrará em desespero. Não dizia ser da hora que pá e apavora. Um B.O. da eternidade, eu quero ver assim agora. Sem argumento e sem defesa, então como vai ficar? Dá uma olhada pro telão, louco, que a cena tá lá. É o assalto, é o vício, o estupro, o homicídio. Quero ver tu sair dessa. Eu duvido, não, malandro, bandidão. Tirava os crentes de comédia diante do Supremo. Vixe, pagou vexa, chorou, se arrependeu e até pediu perdão. Lá na terra ele zombava, Deus não existe não. O inferno é aqui e a vida é pra curtir. Toda essa pose num minuto eu vi cair. Deixa viver, deixa estar. Deixa o mundo girar. Deixa viver, deixa estar. Deixa o mundo girar. Pensar na vida não, louco, que ela é curta. Vaidosa e delirante, é assim e não tem cura. Castelinho de justiça é frágil e logo cai. Vulnerável tipo a folha, o vento sopra e ela vai. Só Deus é o juiz, é o que eu venho te falar. Tudo que você plantar, com certeza colherá. Você pode abraçar ou voltar pra sua vidinha. De garota te programa, malandragem, cocaína. Leva a vida na loucura, na ganância, na luxúria. Vício, injustiça, é na lei das ruas, tipo Sodoma e Gomorra. É torre de papel, as paixões são inflamáveis, o coração é de papel. É, e o que você plantar, com certeza colherá. Quais são suas sementes, ei, me diz no que vai dar. E nem me olha assim, hein, que culpa tenho eu. Tá escrito lá na Bíblia, vai reclamar com Deus. Deixa viver, deixa estar. Deixa o mundo girar. Deixa viver, deixa estar. Deixa o mundo girar. O mundo gira e gira. Passa mais um dia, se aproxima outro dia. O mundo gira e gira. Vê se quem confia, chega quem acredita. Escolha o seu caminho, depois pague o preço. Pense e repense, a vida é desse jeito. Sem replay é normal, a ideia é de mil graus. Cada um do seu jeito, dentro da sua razão. Estilo de vida, sentimento e função. Todos no mesmo mundo, que não para de girar. Deixa estar como está, pra ver como vai ficar. Responda pelo que fez, sem ter como fugir. Pense mais uma vez, deixa a vida seguir. Deixa viver, deixa estar. Deixa o mundo girar. Deixa viver, deixa estar. Deixa o mundo girar.